Cheiro 5, página 36. William Henry dormia a sono solto, voltado para o lado direito. Richard chegou a caminha para mais perto do seu leito, tirou o avental, a comprida camisa de algodão, as ceroulas de linho, os sapatos e as grossas meias de algodão e os calções de flanela. Em seguida, vestiu a camisa de dormir de linho que pegue colocara sobre a almofada, desatou a fita que lhe apanhava os cabelos compridos e enfiou um barrete de dormir sobre eles. Depois de tudo isto, meteu-se na cama com um suspiro. Dois sons, completamente diferentes, emanavam pelas fendas da divisória entre este quarto e aquele em que Dick e Mag dormiam, mas não como mortos. O seu ressonar era um sinal de vida. Dick produzia um razoável ronronar, enquanto Mag se levava e assobiava. Sorrindo para consigo, Richard voltou-se de lado e procurou Peg, que se encostou a ele, apesar do calor da noite, e lhe beijou a face. Com todo o cuidado, Richard subiu a sua camisa de dormir e a dela, depois chegou-se mais e acariciou-lhe um seio alto e firme. — Oh, Peg, amo-te tanto — murmurou. — Não há homem no mundo com uma mulher tão boa. — Nem uma mulher com um marido melhor que tu, Richard. Em completo acordo, beijaram-se com as línguas macias, enquanto ela aconchegava o seu monte contra o membro duro de Richard e gemia de prazer. — Talvez — murmurou ele depois com os olhos a recusar manterem-se abertos — tínhamos feito um irmão ou uma irmã para William Henry. Mal acabara de murmurar estas palavras, adormecera. Embora tão cansada como ele, Peg puxou-lhe a camisa de dormir até lhe proteger o corpo do lençol de baixo. Depois arranjou a sua, de modo a que uma parte da fralda lhe secasse a umidade do sexo. Oh, pensou, quem me dera que o pai e a mãe não ressonassem. Richard não o faz e diz que eu também não. Porém, o ressonar significa que estão a dormir e não nos ouvem. E obrigado, meu Deus, por ter sido tão bom para o meu menino. Sei que ele é tão bom que gostarias de o ter a adornar o céu, mas também adorna a terra e deve ter a sua oportunidade. Porém, porquê, Senhor? Sinto que não vou ter mais filhos. Aquilo era para ela um tormento. 3 anos esperara conceber pela primeira vez, depois mais 3 antes de o conseguir novamente. Não que sofresse muito enquanto estava grávida, que andasse enjoada ou sofresse cãibras ou espasmos, só que, algures, dentro da sua alma, sentia que o seu ventre perdia a fertilidade. A culpa não era de Richard, bastava olhá-lo de lado a convidá-lo e ele possuía-a. Exceto quando um filho estava doente. E nunca lhe falhava quando iam para a cama. Um amante tão bom e delicado. Um homem tão bom e delicado. Os seus próprios apetites e prazeres eram menos importantes para ele do que os das pessoas de quem gostava. Principalmente os dela e os de William Henry e os de Mary. Uma lágrima caiu-lhe na almofada e mais se seguiram. Cada vez mais rápidas, porque terão os nossos filhos de partir antes de nós. Não é justo, nada mesmo. Tenho 25 anos, Richard tem 27. Mesmo assim, perdemos a nossa primogênita e tenho tantas saudades dela, oh, tantas. Amanhã, pensou sonolenta, tendo-lhe passado o ataque de choro, irei ao cemitério de St. James pôr-lhe flores na campa. Em breve chegará o inverno e não haverá mais. E o inverno chegou. O vulgar nevoeiro de Bristol. A chuva gelada, o frio úmido que se metia nos ossos, sem se deixar perturbar pelo gelo, ao contrário do que acontecia com o Tamisa e com outros rios do leste de Inglaterra. A maré do Avon subia e baixava os seus 30 pés, tão rítmica e previsivelmente como no verão. Aos poucos, chegavam notícias da guerra com as 13 colónias, mas muito depois dos acontecimentos que relatavam. O general Thomas Cage já não era o comandante supremo de Sua Majestade Britânica, mas sim Sir William Howe. E dizia-se que o rebelde Congresso Continental cortejava os franceses, os espanhóis e os holandeses em busca de aliados e dinheiro. A retaliação do rei fora conforme se esperava. Na véspera de Natal, o Parlamento proibiu todo o comércio com as 13 colónias e declarou ter-lhes retirado a proteção da coroa. Para Bristol era uma terrível notícia. Entre os influentes habitantes de Bristol havia aqueles que queriam a paz a qualquer preço, incluindo o oferecer aos rebeldes o que estes exigiam. Havia outros que os consideravam completamente enganados, porém desejavam ver perpetuado o Império Inglês e temiam que se o país abandonasse milhares de milhas de costa em defesa, os franceses regressassem com os espanhóis imediatamente atrás. E havia ainda outros para quem o ultraje era colossal, que amaldiçoavam rebeldes, chamando-os traidores, prontos a esquartejá-los depois de os verem enforcados, e que não queriam saber da mínima concessão que se lhes fizesse. Naturalmente que este último grupo de poderosos de Bristol tinha mais poder na corte de St. James, mas os outros clamavam em conjunto o seu pesar nos salões das melhores casas e juntando-se com ar lúgubre para se lamentarem no White Lion, na Bush Inn e na Plume of Feathers. Por baixo da fina camada de influentes cidadãos de Bristol, encontrava-se a vasta maioria dos habitantes, que sabiam apenas que era difícil arranjar trabalho, que cada vez mais navios ficavam permanentemente parados nos cais e nas docas, e que não era a altura de lutarem pelo aumento de um dinheiro por dia. Já que o Parlamento sabia como gastar o dinheiro, mas não o repartia entre os necessitados, o número cada vez maior de desempregados estava ao cuidado das paróquias, isto é, desde que fossem verdadeiros paroquianos registados. Cada paróquia recebia 7 libras por ano e por casa das rendas da corporação, e era desse dinheiro que saía o auxílio aos pobres. Num aspecto, Bristol era diferente de todas as outras cidades inglesas, e a razão não era facilmente explicada. A sua classe superior tinha tendência para um elevado grau de filantropia, tanto em vida como em legados testamentários. A razão talvez fosse que ter asilos, casas de pobres, hospitais ou escolas com o nome do doador emprestava a este último uma segunda espécie de imortalidade, pois o seu nome nunca era aristocrático. No que dizia respeito a nascimentos e linhagem, a classe superior de Bristol era perfeitamente medíocre. Lord Clare, que tinha sido o mestre de escola Robert Nugent, era o mais nobre que a alta sociedade de Bristol conseguia produzir. O poder de Bristol estava solidamente coberto de dinheiro. Assim, chegou 1776, como aquela espécie de sombra triste que se vê apenas pelo canto dos olhos. Nesta ocasião, já todos tinham concluído que a Marinha e o Exército Reais deveriam ter apagado a última brasa de revolução entre o New Hampshire e a Geórgia. Mas não chegavam notícias deste feito glorioso. Embora aqueles que sabiam ler, um grande número na cidade de Bristol, preocupada com a educação e a caridade, tivessem começado a frequentar os postos das diligências, à espera que a carruagem de Londres trouxesse os jornais e revistas desta cidade. A Cooper's Arms tinha também de apertar o cinto. Era triste ver que, ao passar de cada semana, havia uma nova ausência nas fileiras dos clientes. Porém, as despesas acompanhavam esse aperto. Mag cozinhava menos, Peg levava para casa menos pães do padeiro de Jenkins e Dick comprava mais genebra barata e de má qualidade do que rum de Cave. Não quero parecer desleal, disse Peg, num dia de janeiro, em que, com a ameaça da neve, encontrou vazia a Cooper's Arms. Mas, de certo, que seria mais fácil as pessoas comerem se bebessem menos. Dick lançou a Richard um olhar de esguelha, mas nada disse. Meu amor, disse Richard, tirando William Henry dos braços da mãe, o mundo é assim e conseguimos pôr algum dinheiro de lado porque o mundo é assim. Portanto, cala-te e não penses em deslealdades. Os homens e as mulheres são livres de escolher o que querem meter no estômago. Alguns conseguem aguentar a dor de prescindirem do seu meio quartilho diário de rum ou de genebra, mas outros acham que esse sacrifício é demasiado. Encolheu os ombros, despenteou os caracóis escuros de William Henry e sorriu para os surpreendentes olhos do filho, cor de âmbar, com pintas castanhas. Cada pessoa suporta a sua dor de um modo diferente, Peg. À medida que janeiro avançava, o registro dos navios ficava muito abaixo das expectativas. Da simpatia pela causa rebelde, o sentimento dentro da cidade transformava-se num amargo ressentimento. O Union Club, na Bush Inn, outrora comprometido a inundar o rei com petições para cancelar os impostos e tentar governar as colónias à distância, passava a um silêncio mortificado. No White Lion, os Tories vociferavam ainda mais, inundando o rei com declarações de fidelidade e apoio, contribuindo para o custo de recrutar regimentos locais e começando a fazer perguntas acerca dos dois membros Whigs do Parlamento por Bristol, o irlandês Edmund Burke e o americano Henry Kruger. A Steadfast Society dizia que a cidade de Bristol já estava ferida por quase um ano de guerra, com uma equipa parlamentar Whig composta por um irlandês com uma língua de ouro e um americano com língua de chumbo. Os sentimentos mudavam, as emoções azedavam-se. Toda aquela história a 5 mil quilómetros de distância deveria ser finalmente resolvida para que os assuntos do dia passassem a ser os mais importantes e que se danassem os rebeldes. Na noite de 16 de janeiro, durante a baixa mar, alguém incendiou o Savannah Lamar, que estava de partida para a Jamaica, no cais principal, perto de Old Nick's Entrance. Tinham-no regado com alcatrão, petróleo e terbentina. E só a sorte o salvou. Quando os dois bombeiros da cidade chegaram com o seu tanque de 40 galões, várias centenas de marinheiros aflitos e habitantes das docas tinham já apagado o braseiro antes que este causasse graves danos. De manhã, as entidades portuárias e judiciais descobriram que o Fame e o Hibernia, um a norte e outro a sul do Savannah Lamar, tinham também sido encharcados com substâncias combustíveis e postos a arder. Por razões que ninguém conseguiu perceber, os navios ficaram apenas chamuscados. Corrupção no porto de Bristol. Todo o cais poderia ter explodido, bem como as docas, e logo a seguir a cidade, disse Dick a Richard, logo chegou do cenário do fogo posto nos barcos, na maré baixa. Nada que impedisse um bom braseiro de passar de um navio para o outro. Meu Deus, Richard, poderia ter sido tão mau como o grande incêndio de Londres. Estremeceu ao dizê-lo. Nota. Incêndio que em 1666 assolou Londres, tendo começado numa padaria de Pudding Lane e provocado a destruição de milhares de edifícios, causando, no entanto, a morte de apenas 4 pessoas. Fim de nota. Nada aterrorizava mais as pessoas do que o fogo. Nem o pior que as tripulações dos barcos de carvão de Kingswood conseguiam fazer, se lhe podia comparar, pois uma multidão furiosa nada era à vista de um incêndio. As multidões eram formadas por homens e mulheres, arrastando crianças atrás de si, enquanto o fogo era a monstruosa mão de Deus, a abertura dos portões do inferno. No dia 18 de janeiro, o primo de James, farmacêutico, com o rosto cor de cinza, fez entrar pela porta de Dick Morgan a sua chorosa mulher e as filhas que ainda viviam com eles. Podeis olhar por Anne e pelas raparigas? Perguntou em voz trêmula. Não consigo convencê-las de que a nossa casa é segura. Valha-me Deus, Jim, que se passa? Fogo. E agarrou-se ao balcão para se apoiar. Toma, disse Richard, entregando-lhe uma caneca do melhor rum, enquanto Mag e Peg andavam em volta da queixosa Anne. Dá-lhe também um, disse Dick, enquanto o Sr. James Thistlethwaite abandonou a sua excitada pena para se lhe juntar. Conte-nos lá, Jim. Foi preciso uma boa dose para acalmar e fazer falar o primo James farmacêutico. À meia-noite, alguém forçou a porta do armazém principal. Sabes comer forte, Dick, e quantas correntes e cadeados tem. Chegou à minha terbentina, ensopou uma caixa grande numa tina dela e encheu essa caixa com estopa molhada e mais terbentina. Depois encostou a caixa a uns barris de óleo de linhaça e pegou-lhe fogo. O local estava deserto, claro. Ninguém o viu entrar, ninguém o viu sair. Não compreendo, exclamou Dick, quase tão pálido como seu primo direito. Estamos mesmo na esquina de Bell Lane e juro que não ouvi nem vi nada, nem senti o cheiro. Não ardeu, disse o primo James farmacêutico em voz estranha. Digo-te, Dick, que não ardeu, mas devia ter ardido. Encontrei a caixa quando vim trabalhar. A princípio pensei que o arrombamento da porta significava que fora alguém em busca de opiáceos ou com desesperada necessidade de medicamentos. Mas assim que entrei, cheirou-me a terbentina. Os olhos cinzento-azulados, comuns a todos os Morgan, brilhavam com a luz de um visionário. É um milagre, exclamou. É um milagre. Deus foi bom. Vou dar à igreja de St. James 1000 libras para a sua caixa de esmolas. Até o Sr. Thistlethwaite estava impressionado. É o suficiente para me fazer desejar escrever panegíricos, primo James, para o poder elogiar na imprensa. Franziu a testa. Mas alguma coisa me cheira a esturro na cidade de Bristol. Pode crer. O Savannah Lamar, o Hibernia e o Fame pertencem todos a Lewsley, que é uma firma americana. São seus vizinhos, em Bell Lane. Talvez o autor do Fogo Posto se tenha enganado na porta? Se fosse assim, avisava Lewsley. Deve ser uma conspiração de histórias para fazer fugir de Bristol o dinheiro americano. Vê histórias em toda a parte, Jem, afirmou Richard a sorrir. Seja como for, os stories estão em tudo o que é ignóbil. O Sr. Thistlethwaite sentou-se de novo à sua mesa, revirando os olhos em face do grupo de mulheres histéricas. Gostaria que as enxutasses para casa, Dick. Deixo aqui a Richard um dos meus pistolões. Pronto, toma, Richard. Resta-me um para me defender, mas insisto em que haja silêncio. A musa surgiu. Tenho um novo tema sobre o qual escrever. Ninguém deu atenção, mas à medida que os clientes habituais entravam para a refeição do meio-dia e a fila de curiosos sobre o que tinha acontecido no armazém de drogas de Morgan aumentava sem parar, Richard decidiu fazer conforme o Sr. Thistlethwaite sugerira. Um dos pistolões num bolso do casacão e uma dúzia de cartuchos no outro. Acompanhou Anne, Morgan e as suas duas filhas, tristemente feias, para a linda casa em St. James Barton. Aí sentou-se numa cadeira no hall para repelir os invasores incendiários. No espaço de 2 dias, de quinta-feira a sábado, toda a cidade de Bristol se sentia impotente e em pânico. Os polícias e os guardas, especialmente nomeados, realizavam, de facto, as suas funções com mais afinco. Os candeeiros eram acesos às 5 da tarde, nos poucos locais, com a felicidade de possuírem iluminação pública. E os encarregados desse serviço afadigavam-se com as escadas para encher os reservatórios de petróleo, coisa que raramente faziam. As pessoas apressavam-se a ir para casa mais cedo, desejando que não fosse inverno e que o ar não cheirasse a fumo de madeira. Quase ninguém dormiu nessa noite de sábado. No dia 19, domingo, todos os cidadãos de Bristol, exceto os judeus, se encontravam na igreja para implorar a Deus que fosse misericordioso e exercesse justiça sobre aquela alma do diabo. O primo James, do clero, um excelente pregador, mesmo sem estar em forma, deu o seu melhor, de um modo que os membros um pouco desconcertados da congregação de St. James descreveram como positivamente jesuítica e outros assustadoramente metodista. Para mim, contrapôs Dick, a quem lhe tinha feito este reparo, não tem importância que o reverendo pareça jesuítico ou metodista. Se queremos dormir a sono solto nas nossas camas, o incendiário tem de espernear na ponta de uma corda. Além do mais, não se recorda que o pai do reverendo era um pregador daqueles de fogo e enxofre? Fazia sermões para os tripulantes dos barcos de carvão em Cruise Hall. A Steadfast Society culpa os colonos americanos. Será pouco provável. Os colonos ingleses parecem mais ser as vítimas, disse Dick, dando por fim do assunto. Às primeiras horas de madrugada de segunda-feira, Richard acordou sobressaltado de um sono inquieto. Papá, papá! Chamava William Henry da sua caminha. Erguendo-se da cama num salto, Richard acendeu uma vela da caixa das acendalhas e inclinou-se sobre o filho, com o coração acelerado ao mesmo tempo que a criança se levantava. — Que se passa, William Henry? Murmurou. — Fogo! Disse William Henry com toda a nitidez. Apenas a obsessão com a saúde do filho o poderia ter impedido de sentir o cheiro. O quarto estava cheio de fumo. Numa emergência, era hábil e rápido, conservando a presença de espírito. Richard acordou Dick com um grito, ainda com as mãos ocupadas com a roupa e os sapatos. Já pronto, não esperou pelo pai, mas correu pelas escadas abaixo com a vela, agarrou em 2 baldes, abriu a porta da taberna e deslizou pelo passeio escorregadio da chuva miudinha. Já outros apareciam quando dobrou a esquina para Bell Lane e aí se deteve estupefacto. O complexo de armazéns da Lewsley and Company estava a arder e as chamas lambiam as fendas dos telhados de ardósia, enquanto os confins, estreitos e sujos da Bell Lane, latejavam incandescentes. Um rugido arquejante enchia-lhe os ouvidos. A lã espanhola, o cereal e os cascos de azeite lá dentro atiçavam um incêndio que se alimentava destas mercadorias, ao contrário do que acontecera com a estopa e a terbentina. Homens, armados de baldes, apareciam vindos de todas as direções e formaram-se múltiplas filas entre o Froome e a Keyhead até ao armazém da Lewsley and Company. Embora a maré não estivesse cheia, também não estava na vazante, tornando assim mais fácil enfiar os baldes no rio e encaminhá-los na direção devida. Esta frenética atividade limitou o fogo à Lewsley and Company e a mais meia dúzia de edifícios antigos. O complexo do primo James farmacêutico, mesmo ao lado, escapou intacto. Ninguém morreu. Aparentemente, o incendiário estava mais interessado em destruir a propriedade do que em tomar vidas. Os ocupantes dos edifícios queimados tinham fugido a tempo, levando consigo os seus parcos a ver e as crianças a chorar.